pra transmitir tuas músicas pro, pra galera que mora perto de você, tá ligado? Se quiser fazer isso, faça. É massa, tá ligado? Isso que é, tipo, é o rolê. E eu acho que enquanto tipo, tiver gente querendo ocupar aí o espectro eletromagnético, gente como Rádio Livre deve, tipo, se posicionar quanto isso, tá ligado? Deve ajudar, correr atrás de um se for necessário, tá ligado? Porque toda ocupação gera mais ocupação, tá ligado? Toda vez que as pessoas descobrem que é fácil ocupar o espaço, elas ocupam, tá ligado? Então, eu acho que no mínimo, no rolê desse, a gente tem que se posicionar. Eu cheguei depois desse lance da Mundo Livre. Aí eu queria dar um parecer técnico do que aconteceu lá. A gente transmitiu, a galera transmitiu em 106,1 das ruínas lá do Belvedere, de onde era a PRB2, e ficou transmitindo umas 3 horas antes de fora do prédio, e depois percebemos que o prédio estava aberto, e daí subimos lá e transmitimos da sacada, do segundo andar. Ou seja, isso durante umas 3 horas, falou-se pouco no microfone, mas ainda deu tempo de anunciar o ato, né? E dizer que a gente estava transmitindo. Isso foi importante, assim, e pelo... chegando lá no espaço, agora ninguém vai mais ter a oportunidade de subir tão cedo lá. Provavelmente eles vão reforçar a tranca, né? Dando uma volta lá pelas ruínas, você olhando em volta, nos prédios todos, pode ter uma noção de onde a rádio chegou e do quão significativo foi essa transmissão efêmera, assim, sorrateira. Aliás, foi só tão curta assim, porque a polícia chegou mesmo, arbitrariamente, sem... querendo desocupar um espaço público, que na verdade se tinha alguma coisa sendo feita ali de errado, eles deveriam ter algum mandato, não tinham. Então não tinha nada sendo feito de errado ali, e foi interessante que a gente subiu com o som, as pessoas que estavam passando por ali também subiram, também se apropriaram daquele espaço público que está vedado, cercado, fechado, como outros tantos exemplos aí, mas... E várias pessoas acabaram tirando fotos lá dentro, tirando fotos lá de cima, de um lugar que elas não tinham acesso. Apesar de serem moradores, cidadãos, e não terem nada a ver, inclusive, com rádio, mas não tinham acesso àquele espaço que é público, né? Então... isso foi bem significativo, está documentado, a exaustão já deve estar aí nas redes sociais, no universo do Zuckerberg, essas coisas malignas aí também, na Rede Livre. Então, foi tudo documentado em fotos e vai subir um vídeo aí da Gralha, como um tutorial mesmo de como fazer rádio em qualquer lugar, em qualquer pico, basta que você suba um pouquinho, exercite as panturrilhas e vá para um lugar alto que você faz rádio de maneira legal e com um transmissor até de baixa potência. Vão ampliar isso aí, a Rádio Grave não vai ficar transmitindo em 7 watts, que isso aí é só para fazer cócega. Me veio uma ideia bem louca aí. Nós estávamos nas ruínas do Lago da Ordem, e o único motivo da polícia chegar foi que nós estávamos dentro de um espaço público que estava fechado. E nós não tínhamos autorização e provavelmente nós arrombamos a porta, segundo eles. Mas e se a gente for e levar o transmissor no alto das escadarias da ruína? Que é a porra do lugar aberto, e a gente pode puxar uma extensão da mesma forma que a gente puxou ali na grama. Que tal essa, hein? E daí não tem ninguém que vai impedir a gente de botar um som ali naquela porra. É, hoje o cara do que faz o programa do Bando Pinhão colou também na intervenção no começo lá. E É, mas eu tô evitando falar nomes. Mas assim, o cara do Adubando Pinhão, pra aumentar a paranoia, eu falo assim mesmo. É, ele colou lá. Ele foi lá no começo, pá, a gente trocou uma ideia. E ele vai fazer um som lá na praça do bicicleteiro ali, tá ligado? Praça de Boas. É. É, ele vai fazer um som lá. Eu já intimei, falei, ó, vamos fazer uma intervenção rádio criada lá, vamos dedicar uma hora pra falar rádio livre. E falar perguntas. E tipo, até falei com o cara aí do Velocidade, né? Como que é? Velocidade? É isso? É. Que tipo, cara, isso é massa, velho. A gente tem que desenvolver uma pedagogia até, cara. Pra chegar na rua e a galera fazer rádio livre, a gente dá microfone pros caras e os caras mandarem, assim. E tem que planejar uma parada pra galera querer fazer rádio junto com a gente, tá ligado? Na rua. E, tipo, esse domingo, daí o Caio falou que fazer intervenção, vai ter a praça. Eu falei, cara, vamos fazer uma hora de rádio grade lá, rádio livre. Domingo que vem já. Sem parar, então. Intervenção grade é sem parar. E só tensão e assim mesmo. Foda-se. E, tipo... Vamos, tipo, cara, vamos fazer essas paradas, vamos nas praças. Vamos, cara. Tipo, vamos, Rádio Grade, vamos encher o saco, tá ligado? Vamos chegar e levar o transmissor pra galera e falar, ó, esse é o transmissor, ele custa tipo R$300. Ganha dinheiro na Curitiba, se quiser ter um pra você, você compra no Mercado Livre, tá ligado? Procura lá, transmissor, você compra no Mercado Livre, velho. E faz rádio pra você, isso que é a ideia, não é. Né, também ficar jogando os caras pra tipo, só colar na Rádio Grade. Fala da reunião da Rádio Grade e tal, mas fala que se ele quiser botar uma rádio FM, ocupar o espectro, invadir a banda da Band News, tá ligado? Ele pode fazer, tá ligado? No horário que ele quiser. Compra o transmissor e se ele no ar, tá ligado? Força que não gosta, tá ligado? Você tem o direito de ocupar o espectro. Você tem o direito natural, você nasceu nesse mundo, tá ligado? Esse mundo é teu também. Você pode lidar com ele da melhor forma. Não polui, tá ligado? Não vai fazer mal pra ninguém, tá ligado? Suba você aí um transmissor também. Procure no Mercado Livre aí, transmissor FM. Compre um e coloque ele no ar. Assim, transmita uma coisa boa, de preferência. Mas transmita o que você achar melhor pra você. Droga. Bem que a gente tá fechada. E tipo, falando do filme, assim, tem. Eu vou tem esse lance também que bem cabreiro, os caras tem um tiro de fuga, depois se enfiando na polícia e tal. Mas também tem um lado muito sinistro e pesado no filme, que é um lado moralista, tá ligado? Fazia tempo que não vi um filme tão moralista quanto eu uma onda no ar, tá ligado? Como assim, tá ligado? Você não pode aceitar o dinheiro porque ele faz um corre do teu lado, cara? Qual que é, tá ligado? Tipo... É, não, total, tipo... Você não pode fazer o negócio se você não tiver sido explorado pra isso, tá ligado? Tem que derramar teu sangue antes de ter dinheiro pra investir alguma coisa. De preferência, Robin ou Mercadorama. É que assim, eu entendi totalmente esse lance aí, né, com o cara quis lá dar uma grana que vinha do 12 e tal. Mas vocês lembram uma hora que o Cana chegou pro cara e falou assim, e quem que financia essa rádio? É o tráfico? Aí o cara já de cara limpa pôde falar, eu não sei o que você tá falando, tá ligado? Mas na mesma cena, ele fala de cara limpa que não faz a rádio favela. Sim, ele fala, por quê? E ele não fala que recebeu o dinheiro do tráfico, porque ele pode ser preso, porra! Mas ele não recebeu o dinheiro do tráfico. Se querem uma grana, você não tem nada. Eu entendo o lado moralista disso, mas tem o lado de simplesmente não querer se queimar, tá ligado? Não querer começar a financiar o bagulho pelo dinheiro do CRI. Tem um lado moralista nisso, claro, eu não vou negar. Mas é o lado de tentar não se comprometer também, saca? É tipo como já deram ideia por aqui. Não vou falar mais. É. Valeu, Motor. Agora eu fiquei mais paranoico ainda com a rádio grave. É a parada de você ter a consciência limpa, não se vender. Porque o sistema é isso mesmo. O sistema quer que você se venda, que você arranje um jeito mais fácil de fazer a coisa. Sendo que pra quem é favelado, quem é preto, é muito mais difícil. As coisas sempre foram mais difíceis e... honestidade é uma parada que nasce com você. Você não adquire aí. Ninguém pode comprar. É, até uma das ideias mais fortes que os caras passavam na Rádio Favela era avisar a piazada, né? Como o tráfico era simplesmente outro meio colocado pelo sistema pra você se fuder. Sabe? Isso ali é uma mensagem que os caras estavam, tipo, desde a primeira cena, eu acho, né? Falando. E... assim, moralista ou não, os caras são coerentes, sabe? E isso aí eu acho que tem até mais peso no sentido, porque não dá pra você diminuir, digamos, o que os caras fizeram ali com a Rádio Favela só por esse fato, sabe? É um pontinho, entendi. Mas, pô, a Rádio Favela inspirou e inspira várias rádios comunitárias e livres e coisas que não tem nome, né? Porque a gente fica muito nesses conceitos também, né? Se sacar o que é uma rádio livre, você precisa sacar o que é uma rádio comunitária, o que é uma rádio pirata, o que é uma rádio clandestina, o que é uma rádio com concessão, o que é uma rádio educativa, o que é uma rádio universitária. Tudo isso... fora a rádio livre, implica relação com o Estado. A não ser a rádio clandestina, né? Que... rádio periférica. Você quer falar um bagulho? Rádio periférica é o seguinte, você tá em Foz do Iguaçu, aí você instala na fronteira com a Argentina e transmite pra Argentina. É assim. Nosso colega que faz programa do Mano Pião, quando ele chegou aí, tá ligado? As primeiras ideias, ele falou que já participou de uma rádio. Era uma rádio no Paraguai que transmitia pra Foz do Iguaçu, tá ligado? Era uma rádio de programação para brasileiros no Paraguai, só porque era ilegal. E a galera escutava em Foz, tá ligado? Pegava em Foz inteira, assim. Foi até o motivo do... O cara chegou com essa bagagem, assim. Isso rola, eu acho que isso é... mas assim, eu acho interessante como que a... Eu acho interessante como a... tipo... como a rádio... a rádio livre, tá ligado? O conceito de culpar o espectro eletromagnético pra se comunicar, tá ligado? Assim que se tem depois da tecnologia e tal, ela... É um conceito que, tipo, tá presente, tá ligado? É, ele surge em várias circunstâncias diferentes e tal. A gente não pode falar que aqui na Rádio Gralha, tipo, o que gerou fazer uma rádio livre foi o mesmo motivo da Rádio Favela ter surgido. Mas pra cá, vários porquês, assim, tipo, existe a mesma resposta, tá ligado? E rádio é um meio de comunicação barato, ele é tecnologicamente fácil. Ele fala. Está frio na rádio. Só pra constar, está frio na rádio. Estamos no dia. Que dia que é hoje? Hoje é 13? Não, hoje é 14. Ontem foi o dia dos policiais. 13 do 12. 1312. Tá ligado? A, C, A, B. Ontem, All Cops Are Bastards. 1312. A, C, A, B. Bom, então acho que o negócio é só esperar o quinto aí pra gente fazer essa frente. Bom, esperemos. É, eu também acho. Agora são 8h15, vamos esperar mais uma meia hora, porém. Qualquer coisa... tentamos fazer outro dia. Sim. Fale uma coisa. Você quer falar uma coisa? Aí tá ouvindo no fundo o Vulcânico, os meus amigos lá do Rio, tocando a primeira banda punk do mundo, Los Psychos. Demolition. Isso foi embaixo dos Arcos da Lapa agora em 2014, durante a Copa do Mundo. Fala mais, hein? Eu não quero falar mais nada. 106,1, Rádio Livre, Rádio Gralha. Se você vai falar pra um, fale pra todos, mano. Então, o que eu acho interessante e é engraçado e, sei lá, talvez trágico também na Rádio Livre é que geralmente o pessoal que vem pra Rádio Livre é que não se encaixou, não gosta, não se conforma com, digamos, os modelos fechados dos movimentos, digamos, movimentos estudantil, pá, ou entrar no movimento sindical da vida, ou alguma coisa. Calma, velho, calma. Vamos dar uma troca aqui. Então, é, não tem chapa, a gente só chapa, sabe? Não vota em chapa, a gente chapa. É, se apropria, ação direta na chapação. Enfim, então, é que eu tava trocando uma ideia aqui com a Cat, e ela falou que é engraçado que as reuniões são sempre diferentes uma da outra, né? Tipo, eu acho que... acho que isso é uma manifestação, né, de como a Rádio Livre é uma parada caótica mesmo, sabe? Tipo, caótico, velho. Tipo, a gente não tem hierarquia, não tem punição, não tem, sabe... Não tem, velho. As pessoas chegam e contribuem com o que elas têm de melhor ou elas vazam. Porque, né? E é isso, sei lá. E o que mais você acha disso? Quem foi que disse o que é certo e o que é errado? Né? A gente tá acostumado a ter regras desde cedo e... Cara, isso que é legal daqui, essa miscigenação, essa mistura de opiniões, de ideias, de culturas, de raças, de sociedade. E, porra, eu me sinto muito à vontade aqui. Eu acho que aqui é um lugar que você pode se expressar sem ter medo de errar, porque não existe realmente o certo. Existem várias verdades e... Eu acho que isso que é bacana, é o aprendizado. Ô Glória. Rosana nas alturas. Seu Siri. Disseram aí que você queria falar mais alguma coisa. Você quer falar antes? Então fale. Vou inserir um troco móvel pra chegar aqui. É. Queria falar que, tipo, é foda, assim. E agora o Tom Zé fala por si. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Vendeu fiado pra Deus, vai receber depois da morte. Se nasce negro do cabelo duro, foi a mãe saltando o muro. Se nasce branco do cabelo liso, ela não teve juízo. Quando o pobre está quieto, está fazendo... Ah, então, eu queria falar o seguinte. É foda, acho que a Rádio Livre tem esse lance mesmo. É o lance meio caótico, indaguei o Moto esses anos atrás, perguntei se toda a rádio é desse jeito mesmo. Não é caótico mesmo, assim, as paradas funcionam do jeito que tem que funcionar, assim, da forma que é mais aberta no momento, assim, tá ligado? Tipo, acho que uma diferença da Rádio Grada, assim, por outros coletivos que circulam aqui o espaço da Federal Paraná, tá ligado? É que a Rádio Grada é aberta. Você cola 3 dias aqui na Rádio Grada, você faz parte da Rádio Grada. Você vem aqui beber tubão durante 3 dias, você já vem pra reunião e dá a tua opinião, tá ligado? E você pode pegar uma chave pra você. se vocês se ligarem e dar uma chave pra você, vai rolar um debate foda na rádio. Não vai ser barato, provavelmente darão uma chave pra você. E... só que a galera vai querer que você faça também, aquele negócio. Que a gente... sim, é... assim, você que faz parte da Rádio Gralha, que escuta a Rádio Gralha e quer vir aqui fumar um baseado e falar uma coisa no microfone quando não tiver ninguém aqui, faça uma chave Rádio Gralha. A gente dá a chave pra você, não tem problema. Você cola aqui, tipo, cola uma reunião, fala qual que é a tua. Segunda-feira você tá com uma chave na mão. A gente tem chave aqui. Só pra efeito moral mesmo, tá ligado? Só que... sim, o pior é que as pessoas não querem ter chave. É porque a chave é um símbolo. Se você pode abrir um lugar, e você também deve fechá-lo. E tá na tua responsa. Mas a responsa pode ser sua também. Você que faz parte da Rádio Gralha, que tá escutando a gente, jantando aí, você pode ter uma chave. É só a hora que você quiser. É teu direito, vamos marcar um horário aí. Quem fala que eu... Não, o Gralha Gorovski. E... mas você recorre ao perfil lá, você consegue uma chave do terceiro andar do DCE. Nem o DCE tem a chave, eles estão com preguiça de dar uma chave. Estão duas semanas enrolando pra dar uma chave, tá ligado? E a gente... foda-se. Você quer ter uma chave? Você quer fazer a rádio? Cola da Rádio Gralha. Se você não for muito filho da puta, você fica aqui, tá ligado? Tem que ser muito do pau no cu pra não ficar aqui. Mas é muito, muito. A gente é mais tolerante que deveria até. Então... Então, uma escola na Rádio Gralha. Vem aqui. Eu tenho duas coisas pra fazer. Uma é qual que o pensamento alto do companheiro falou ali. Que é a gente fazer um boletim dos casos que aconteceram na rádio, documentá-los. Acho que é interessante a gente pensar sobre eles e fazer uma documentação dos casos, principalmente os de opressões dentro do espaço da rádio. E o que eu ia dizer, outra coisa, era que quando que a gente vai fazer o planejamento do ano que vem da nossa rádio? Porque vai chegar aí altas coisas, tipo calorada, ou a gente fazer parceria com escola, como a gente fez das últimas vezes aí. Onde que a gente vai querer se inserir realmente, colocar o pé no chão e fazer o nosso trampo. Além, claro, da gente aumentar nossa potência de transmissão. Isso já é mais do que fixo, né? Mas pensar o planejamento mesmo, pra beleza. A gente vai fazer a rádio, vamos fazer esses momentos esporádicos nos domingos. Pelo que a galera relatou, achei bem interessante, acho muito massa. Estamos expandindo nosso espaço. Salve, beleza? E acho que a gente poderia pensar mesmo, tipo, nosso planejamento, o que, que a gente pode fazer mesmo. E fazer ela acontecer mesmo, tá ligado? A gente fez muita coisa acontecer, agora a questão nossa é de ou dar continuidade, ou pensar outros tipos de atividade, ou acabar. Então, você quer falar um bagulho visceral, então fale. Então, velho, um dos primeiros compromissos que, digamos, abstratamente a rádio assumiu e que eu lembrei, que na verdade o nosso companheiro Cuds lembrou quando ele tava aqui, já um cara que realmente ajudou a carregar essa rádio nas costas enquanto ela nem existia ainda, como rádio assim, que transmite todos os dias numa frequência fixa, que foi o Cuds, né? E uma das primeiras coisas que a gente fez foi ir no sarau periférico lá na Ocupação Nova Primavera e trocamos uma ideia com o pessoal de lá sobre a possibilidade de uma rádio lá, né? E os caras curtiram pra caralho, assim, e tal. E é uma resposta que, tipo, porra, velho, isso é fazer uma coisa muito mais foda, sabe? Tipo, sei lá, a gente não tem nem conhecimento técnico pra chegar e falar, solda isso aqui ali, saca? E tamo nesse momento. E assim, a gente não pode esquecer, sabe? Por mais que tarde, velho, que a galera se mobiliza e eles são muito mais correria que nós. Movimento por moradia é uma parada muito mais louca, né? E muito mais real, assim, do dia a dia e tal. E é isso, cara. Só queria usar esse momento aqui pra lembrar a todos que temos essa coisa, o chocolate lá da Nova Primavera. Ele até falou que tinha vários equipamentos, assim, eletrônicos lá parado, né? Alguma coisa que podia servir de componente, pelo menos. E uma rádio por uma ocupação, ela, claro que pode ir mais longe, né? Assim como a gente viu no filme, assim, é massa que vai mais longe. Mas, pô, só o efeito dentro de uma ocupação já é uma parada muito foda, assim, sabe? Que uma rádio pode fazer diferença mesmo na questão de autogestão, auto-organização, né? De um coletivo, de um pessoal aí. E eu acho que uma das coisas mais importantes aí pra gente pensar pro ano que vem, que é meio difícil fazer um planejamento 2015... em 2014, até por causa da caoticidade da Rádio Grada que a gente tinha falado, uma coisa que a gente não pode esquecer é de voltar na Nova Primavera com uma coisa mais firme, tá ligado? Tipo, agora que o pessoal tá se apropriando da linguagem tecnológica aí e tal, tem que se apropriar mesmo pra romper com a tecnocracia, né, cara? De ter pouca gente que sabe mexer nisso, porque querendo ou não, assim como disse o Juan, da Rádio Bronca lá de Barcelona, que tá no ar há mais de 25 anos, tipo, sem um coletivo técnico fortalecido dentro de uma rádio livre não existe. Porque se depender das mesmas duas pessoas, essas duas pessoas vazam e daí fica um monte de gente ouvindo música numa sala sem transmitir nada. Então, pô, isso é importante para a permanência de qualquer rádio livre e expansão. E rádio livre ou rádio comunitária ou o que seja, qualquer experiência de democratização da mídia e ocupação do espectro eletromagnético, né? E é isso aí, galera. É, sobre isso eu falo assim, tipo, eu acho que existe esse lado... Tem que ter essa parada de evolução da tecnologia, tá ligado? E, tipo, a galera tem que entender que é fácil, é acessível, tipo, não é um bicho de sete cabeças. Você tem que procurar entender como que funciona o teu mundo. Se você vive num smartphone, uma parada assim, você tem que entender o mínimo de programação. Você tem que procurar por onde passa a tua vida, tá ligado? E como que ela passada, e como que ela é registrada e tal. Eu acho que, tipo, um dos meios de comunicação que alcança a massa mesmo, assim, um dos mais fáceis, tá ligado, tecnologicamente, é o de rádio livre, tá ligado? Eu acho que além da gente fortalecer um coletivo técnico dentro da rádio Gralha, assim, porque a Rádio Gralha não tem comissões, ela tem tarefas, mas pode até surgir um coletivo técnico fora da Gralha, que seja disposto a construir transmissores pra doar pra galera, tá ligado? Também. Se a Rádio Gralha não comporta isso, a gente pode fazer um coletivo de integrantes da Rádio Gralha que se dedique em duas tardes a fazer isso, umas paradas assim. Mas, tipo, é passar a tecnologia pra frente, é ensinar a galera a montar o transmissor, tá ligado? É, tipo, falar, ou se não, dar como o contato de como comprar um transmissor, de como fazer o rolê, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente tem que, aquele negócio, né, acho que da rádio muda, né, é de plantar outras rádios, assim. Acho que a principal tarefa de uma rádio livre, assim, é dar voz, e pra dar voz precisa de mais rádios livres. Então o lance é plantar rádio mesmo. Meu, a liberdade de expressão, cara. Isso é um poder muito, muito bom, você poder falar o que você sente, o que você pensa. A gente poderia estar em casa agora vendo Faustão, mas a gente não quer viver a vida em vão. Então, meu, quanto você puder se expressar e falar, a vida é muito curta, cara. A gente tem que, sabe, ter voz, porque é muito difícil você ser ouvido num mundo tão capitalista, tão cheio de regras. Regras que são, cara, são totalmente desnecessárias. A gente só quer viver, a gente só quer ser feliz, quer curtir uma vibe. E tem tanta coisa que oprime, que tenta prender a gente, fazer com que a gente seja menos, cara. A gente não pode ser menos. A gente tem que ser mais, porque, cara, a gente é muito mais que isso. Muito mais. E é isso aí. É muito bom ter esse espaço aqui. Eu olho pra cada parte dessa parede, eu vejo uma forma de expressão, uma ideia diferente. Isso me acrescenta, isso contribui para que eu seja cada vez melhor. Então, cara, quem não tá aqui, quem não tá se expressando, quem não tá, sabe, mostrando sua ideia, eu acho que tá perdendo tempo. É. Eu queria meio que puxar para um outro assunto, mas muito bem relacionado que a gente está falando aí da comunicação livre mesmo, da liberdade de expressão. Voltando ao filme e fazendo agora uma ponte com a nossa cidade, com o modelo que a gente vive na cidade, mas pensando mais a vigilância. Como a nossa cidade hoje, ela tem um comportamento que vigia, que faz com que a gente se vigie, pensando um pouquinho até o Michel Foucault, essas coisas assim e tal, de como a gente é vigiado, como a gente é documentado a todo momento, seja pelas câmeras da televisão, seja pelos discursos de publicidade, seja pelas câmeras que estão aí na cidade, hoje em dia agora tem muitas, filmando alguns espaços públicos, ruas, praças e tudo mais. E como a nossa liberdade de expressão, ela hoje realmente bota o pé no chão com relação a tudo isso. A gente faz o nosso discurso, faz nossa ação, fala sobre o que a gente vive, critica o que a gente tem que criticar, mas só que a todo momento que a gente está fazendo isso, pode também estar sendo apropriado pelo capitalismo, por essa vigilância, pelo Google, por exemplo, nos meios proprietários, Google e por aí vai, Windows, mas no dia a dia, na realidade mesmo, no material, no tato, nos sentidos. Que é o quê? O que a gente está vendo? Publicidades, meios de mercantilizar a vida, câmeras toda hora filmando o nosso comportamento e por aí vai. Então, eu acho que se a gente fosse pensar um pouco a liberdade de expressão hoje, já saindo da rádio livre, da rádio Gralha hoje interna, e colocando o projeto de comunicação livre que a rádio Gralha se propõe no dia a dia, no espaço urbano, na cidade, como que ela realmente tá hoje? Sei lá. Só uma ideia aí. De falar, mano. Não, eu acho interessante a gente olhar por esse lado da liberdade de expressão, porque o que é colocado como liberdade de expressão pra gente hoje, tá ligado? Liberdade de expressão é o Bolsonaro falar merda, né? Ele falar que não estupra uma mulher porque ela não merece, dizendo que todas as outras podem estar passíveis de serem estupradas por ele, assim. Isso é liberdade de expressão na nossa sociedade, a forma como essa liberdade quer se colocar, tá ligado? A liberdade de expressão não é o pobre com o microfone na mão emitindo seu programa de TV, seu programa de rádio, seu programa de... A liberdade de expressão, tá ligado? É o discurso... Liberdade de expressão é o discurso racista, é o discurso homofóbico, é o discurso machista sendo difundido aos quatro ventos, sendo acatado por uma galera aí, porque você vê o pessoal reproduzindo as exatas mesmas frases que aqueles formadores de opinião vão botar na TV, vão botar na mídia, tá ligado? Frases do tipo bandido bom, bandido morto, frases do tipo pena de morte já, redução da maioridade penal, são exatamente os mesmos chavões que são reproduzidos aí por todo mundo, tá ligado? A galera, a gente mesmo às vezes tá fazendo isso, tá ligado? E aí vai parar pra pensar no que tá falando, porra, fiz merda. Então, a liberdade de expressão na nossa sociedade é isso, sabe? Então, e aí, a gente tem que problematizar o que ela é e o que a gente pode transformar ela, né? Porque quando o pobre não tem voz, tá ligado? Quando a todos não têm voz, todos são, todos têm a porque no fundo o que a mídia faz é legitimar toda a violência que a gente está sofrendo, assim. Todo tipo de violência, da invasão da polícia nas comunidades, do exército lá na Maré e pá, tudo isso é legitimado por um discurso de ódio que é muito bem direcionado, criado por certos agentes que a gente sabe bem, muito bem quais são, né? É família Marinho, família Bravanel, família, enfim, essas seis famílias aí que contém quase toda a mídia do Brasil, elas produzem esses discursos para se manter, sim, junto aos seus pares numa condição de privilégio. Então, mano, eu acho que a gente precisa rever isso e precisa... pra ontem mudar isso aí. Cada vila tem que ter sua rádio, cada vila tem que emitir sua informação, mano. Tem que saber dar a sua versão da história, né? A versão da história até agora tem sido a dos vencedores, né? Tá na hora da gente dar a nossa versão. Alguém? Não, eu acho que é bem por aí o papo, tá ligado? É um discurso de ódio que é sempre repetido e a galera cresce ouvindo isso, tá ligado? E é um discurso, tipo, não é só um... É um lance educativo, pra formar as pessoas ter certas opiniões, né? Eu acho que, tipo, que se vê até no filme lá, tá ligado? O que mais incomoda não é o fato do cara ter um transmissor, tá ligado? O que mais incomoda é o discurso dele, tá ligado? A parte de repressão que ele sofre lá com o delegado, tá ligado? O delegado não questiona o fato dele ocupar o espaço eletromagnético ou não. Ele questiona o discurso do cara. Então, tipo, a repressão é por causa do discurso, não é por causa de ter rádio livre ou não. É por causa do que uma rádio livre faz, tá ligado? Do qual discurso ela se propõe a colocar, tá ligado? Esse negócio de grandes pessoas é um lance concentrado pra você ter algum espaço de visibilidade, você tá metendo uma negociada gigante ali, parada nada a ver, tipo, não corresponde à realidade, não tem a ver. E aí eu vou pirar mais ainda, vocês me desculpem, mas vou pirar. Desculpe, mas eu vou pirar. Então deixa eu pirar. Me desculpe. Seguinte, continuando esse negócio da vigilância aí, do discurso de ódio sendo apropriado com o discurso de liberdade de expressão. Outra coisa que eu vejo, assim, tipo, que o nosso tipo de comunicação, ele não favorece, mas ele tá nessa linha tênue entre favorecer ou não, que é a própria globalização, né? Tipo, aonde que tá indo o capital financeiro da multinacional Microsoft? Aonde que tá indo o capital financeiro das grandes empreiteiras na cidade de Curitiba? Então, tipo, e que tipo de informação, que tipo de comunicação circula aonde esse tipo de capital tá circulando? Circula uma comunicação totalmente publicitária, totalmente estimulada ao consumo, totalmente estimulada a todo tipo de relação que não quer nada saber com a vida humana. Plim, plim. Então o que eu queria, tipo, ó, quebraram um vidro ali embaixo. Plim, plim. Plim, plim. É isso aí. Plim, plim. É, já disse tudo esse jingle. Olá, boa noite, beleza? Então, o que eu poderia acrescentar aqui no, na rádio é uma analogia com um livro que eu peguei para ler agora, do Arthur Schopenhauer, que fala sobre... Tá com algum contato? Que fala sobre as 38... A arte de ter razão. A arte de ter razão. São 38 estratagemas para você ter razão. Então, eu acho que dá para olhar sob a luz do Schopenhauer o discurso que a gente está tentando construir aqui na rádio, que é um discurso de tentar retirar das pessoas que têm o poder do discurso, que retêm o poder do discurso, que são as grandes mídias, essa capacidade de criar uma dialética falsa, uma dialética que busca vencer o oponente sem ter razão, que busca vencer o oponente só para poder ter o poder. E eu acho que uma busca justa seria para uma dialética que busca a verdade, que busca expandir as verdades que estão entrelaçadas no meio social, cultural, que não são explicitadas pela mídia vigente. Então, eu acho que a dialética verdadeira é uma busca que nós estamos tentando fazer aqui na rádio. Sair dessa pouca vergonha que nem ele citou o Bolsonaro, nada contra o Bolsonaro, na verdade. Foda-se o Bolsonaro. Não, ele pode dizer o que ele quiser, eu acho legal ele dizer, diga, ele pode dizer, ele tem capacidade para isso, então diga. Diga, Jean Willis, também diga, quem que esses caras quiserem dizer. Eu não sou nada, pode parecer um nazista, dizer o que ele quiser lá, foda-se. Isso é democracia. Agora, você dominar, não, você expressar, eu acho que a capacidade de você expressar a tua ideologia é democracia, certo? Não, mas assim, todo controle de ideologia, aí que reside o problema, tudo é vai ser o fascismo. A gente tá falando de liberdade, né? Mas a liberdade, o que é liberdade? A liberdade não... Eu não tô aqui falando nazista, eu chutei um exemplo só. Mas não tenho medo de falar, porque apesar de ser escroto pra caralho, todo mundo saber que isso é escroto, eu acho que a consciência das pessoas que são a maioria, que defendem a liberdade, tem que prevalecer a esse discurso. E naturalmente vai prevalecer. Essa é uma dialética natural. Agora, se a gente temer um discurso como esse, a gente está assumindo a possibilidade dele vencer. Ele está dizendo que as pessoas vão gostar desse discurso. E nós estamos nos colocando como reféns dele. Então nós não podemos colocar o demônio como pintar ele como bicho papão. A gente tem que deixar ele falar. Mas aí você vai entrar num objeto muito mais transformador, que é a educação, que é o nosso sistema educacional, que é falido, que é voltado lá no iluminismo, lá no século XIX. E como que você vai inserir discernimento nas pessoas? Como você vai fazer com elas discernirem que todo esse pacote enlatado você já tem na mídia comercial? Você já tem xenofobia, sim. Você já tem racismo, você já tem preconceito. Através dessas mídias deixa eu concluir. Então, como é que você vai discernir isso, separar o joio do trigo, se as pessoas não têm discernimento? Então, eu sou completamente contra a dar voz para qualquer pessoa que transgrida a liberdade da outra. Eu sou completamente contra isso. Mas isso é restringir a liberdade. Eu sou completamente contra se apropriar de um canal de comunicação para fazer proselitismo. Rádio Livre não faz proselitismo. E toda a estrutura fascista, toda a propaganda política é proselitismo. Ponto final. É isso. Não. E não existe liberdade, já que você gosta de citar a gente, por Rousseau, o homem só é livre quando todos foram livres, tá ligado? Você não pode construir liberdade oprimindo o outro, restringir a liberdade dele. O que pessoas como Bolsonaro faz, tá ligado? É defender uma minoria de pessoas que são altamente cheias de poder e tipo, que tem uma relevância na sociedade. Eu, como branco de olho claro, sou uma minoria da galera. Eu tá ligado? Eu, como uma situação de pessoa privilegiada, é ridículo se falar de democracia. Sendo que democracia é a participação de todos, tá ligado? Não, mas não, tem essa questão também. Participação de todos, não da maioria. Uma maioria não pode fazer o que quiser com a minoria, porque são mais gente. E a maioria da onde? Da onde? De quê? De uma comunidade, uma cidade? Ou de um grupo menor e tal? Não rola, cara. Sim. Tem que ser uma palavra plural e sem ninguém subjugar ninguém. Essa é a fita. Mesmo que um seja um e outro seja 99. E tipo, E se o, aquele um quiser oprimir o resto 99, ele pode ser negado a voz, tá ligado? Não porque ele seja um, não porque ele é o único fascista, tá ligado? A voz dele tem que ser negada porque é uma voz de coibição a outra, uma voz contra a liberdade, tá ligado? Das outras pessoas. Que pode ser maioria ou não. Mas aí cai naquele problema que eu comecei a achar que é um problema, que é o seguinte, é você subestimar demais a capacidade das pessoas, entendeu? Você, a gente costuma colocar a culpa na mídia, escambau, mas a gente acaba subestimando a capacidade das pessoas também de julgar. Lógico, a história mostrou que ideologias idiotas ali como o fascismo, o nazismo, elas tomaram poder com as pessoas colaborando com aquilo de maneira inconsciente. Mas eu acho que o que eu quero dizer é que a rádio, ela tem que fazer o papel de criar uma dialética para que essas ideias, que sempre vão existir dentro do interior do ser humano, não venham a predominar. Não é impedindo que elas falhem, é deixando com que elas se mostrem e morram, não criem uma conexão para que exista uma força de ação. Se você inibe elas, você está dizendo que você está com medo delas, que elas podem um dia convencer você ou os demais a dizerem raio qualquer merda. Mas o lance é que é educativo. É, não é o lance à toa que eles fazem, não é à toa. Cara, existe até psicologia aplicada ao trabalho, onde pessoas, psicólogos, fazem doutorado numa área de pesquisa, um monte de gente, só pra controlar o espírito das pessoas que trabalham pra elas, tá ligado? Existe, e cara, comunicação é questão de apresentação, é questão de identidade, tá ligado? Identidade é uma construção, tá ligado? Não é uma coisa você achar que é ou não é. O Bolsonaro, bem ou mal, ele tem um papel forte na identidade do brasileiro, tá ligado? Cara, tá começando a ter, tipo, são pessoas que, pra se identificar com a sua escola, com o seu grupo, com uma nação que toda hora jogaram na TV, tá ligado? Que toda hora repetiram o discurso, ela cria identificação com aquilo, e aquilo passa a ser parte da identidade dela, tá ligado? Então não é só um negócio que é verdade ou não é, o que é menosprezar as pessoas, rola. Tipo, e as pessoas do regime nazista, elas não, assim, na Alemanha, elas não eram inocentes, elas sabiam o que estavam fazendo, tá ligado? Eles sabiam, tá ligado? Não dá a gente subjugar as pessoas, achar que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Não, estavam sim, bem cientes do que estavam fazendo. E foi uma construção de muito menos tempo do que rolou em vários outros lugares com regimes melhores. Mas vou deixar a fala aqui. É porque, na real, acho que a gente tem uma parada para pensar um pouco sobre... E é uma parada que a gente confunde muito. Que é a ideologia, né, mano? A ideologia é todo aquele conjunto, aquele aparato histórico que faz a gente pensar exatamente como a gente pensa agora, assim, tá ligado? E como a gente pensa agora é classista, é racista, é homofóbico, é toda essa treta aí. Mas o que acontece é que essa ideologia dominante, que é essa ideologia que se impõe a todas as outras como única e verdadeira, porque você tem, na sociedade você tem uma pluralidade cultural muito grande, mas apenas um determinado número de características e comportamentos é tidos como corretos, como hegemônicos e predominantes. Então quando você, esse pensamento que se impõe como correto, como dominante, tá ligado? Quem que tá produzindo esse pensamento? É a classe dominante também, é a burguesia com o objetivo único e exclusivo de se manter no poder. E como assim e como eles produzem essa ideia? Você tem um bando de trabalhador aí que trabalha 10, 12 horas por dia, chega em casa cansado, vai comer, descansar para no dia seguinte enfrentar uma outra jornada massacrante de trabalho. E você tem pessoas com tempo livre suficiente para pensar o que esse trabalhador deve ou não pensar, tá ligado? Então eles vão produzir sim discursos, existem... essa palavra formadores de opinião, ela não vem à toa. Existem pessoas que estão pensando nos discursos que vão ser formulados socialmente pelas pessoas que não têm tempo nem condição de elaborar seus próprios discursos. Então, quando a gente fala de liberdade do outro, quando a gente fala que o Bolsonaro tem que ter voz... A grande questão é que ele tá tendo voz demais e a gente tá tendo voz de menos. É essa a questão. Então quando eu falo que ele não tem que ter voz, Eu tô tentando garantir a minha liberdade, a liberdade de tantas outras pessoas da minha classe de poderem falar e poderem se contrapor a esse, contrapor a esse discurso que, mano, é foda. Eu não quero que... E isso acontece, boa parte da minha família, família de periferia, enfim, pensa exatamente como o Bolsonaro, porque é a única informação que eles conseguem ter acesso. Eles não conseguem ter acesso a um contraponto ao que esse escroto tá falando. Então, e aí, como é que vai elaborar um discurso diferente disso, se a única coisa que você tem como acesso, o único momento de sociabilidade da maior parte das famílias brasileiras, é na hora da novela das 8 em frente à TV, onde boa parte dos discursos que são reproduzidos durante todo o resto do dia é produzido, é difundido e é absorvido para que essas pessoas digam umas às outras e reforcem essas ideias, né? Só fazer um relato aqui, ó. Relato não, mas uma breve composição da sociedade brasileira hoje. Uma tentativa bem audaciosa, por sinal. Me desculpe qualquer coisa. Me desculpe. Hoje, mais de 80% da população é pobre. Pobre não no sentido de poder de consumo, no sentido de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é você ter uma diversidade enorme do quê? De informação, uma diversidade enorme. De alimentação, uma diversidade enorme. De locomoção, uma diversidade enorme. De acesso a direitos, enfim, e tudo isso. Agora, pare e pensa tudo isso. A gente tem uma diversidade de acesso a alimentos? Não tem porcaria nenhuma, nossa alimentação é uma bosta. Uma bosta, nossa alimentação é uma bosta. Oi? De lixo, e olhe lá, pensando ainda que a nossa alimentação ela vem 70% ainda da agricultura familiar. Agora você pega acesso a direitos, a gente tem algum tipo de acesso a direitos? Tem quase nada, e o que a gente tem é tudo despedaçado, direito tudo fragmentado. Aí a gente vai lá ver nosso poder de consumo. Ah, nosso poder de consumo pode até ser alto. E isso pensando uma faixa menor ainda, que é a tal da dita e redita classe média. A classe média que vá pra puta que pariu, com todo respeito à puta, mas ela que se dane. Porque na verdade existe quem tem dinheiro, quem tem poder, e quem não tem dinheiro, quem não tem poder. Então não existe esse meio termo que seria a classe média. Então, pra gente começar a fazer esse debate do discurso de ódio, da liberdade de expressão, a gente também tem que pensar, tipo, essa composição que a sociedade brasileira hoje tá, ou a nossa sociedade aqui de Curitiba, do Paraná, que recorte a gente for fazer, né? Porque isso é extremamente implícito a que tipo de acesso à informação a gente vai ter. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$500 por mês. Essa pessoa vai comprar algum tipo de revista? Não vai comprar revista, ela não vai ter nem vai ter acesso a uma alimentação de verdade. De verdade, uma alimentação saudável. Então ela não vai ter nem um pouco de qualidade de vida. E aí ela vai se informar pelo quê? No máximo uma rádio, vai ser as concessionadas, que vai ser o quê? Uma música totalmente globalizada, uma informação totalmente padronizada e hierarquizada por diversas capitais que seriam Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, ela ia ouvir notícias de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília e, dependendo do estado onde ela for, da capital do estado onde ela for, ou da região onde tem mais influência de poder político e econômico. Essa é a formação de informação, de comunicação, que uma pessoa com R$500 poderia, numa hipótese, receber. Aí você vai ver, jornal, ela não acessa jornal, no máximo onde ela passar vai ter um jornal, que vai ser qual jornal? O jornal do grande proprietário de meio de comunicação, que tem aquele discurso que a gente já sabe que vira e mexe é um discurso de ódio, um discurso de Bolsonaro, um discurso de fascista, de nazista, de homofóbico e por aí vai. Aí a gente vai lá, continua. Ah, ela pode ter acesso à internet. Beleza, acesso à internet. Ela vai ter democratização da comunicação? Será? O que que ela acessa? UOL? O que que ela acessa? Google? O que que ela acessa? Todos os meios proprietários que toda vez estão contabilizando o que que ela está escrevendo do cotidiano dela e os meios onde ela está se informando, que na maioria das vezes são repetição dos meios de TV e de impresso ou de rádio, mas que agora estão numa plataforma que é de internet. Então, como que você vai falar que a pessoa ela tem realmente a liberdade de expressão? Meu irmão, a liberdade de expressão tá longe de acontecer, velho. Não, não, Então, é... Pô, achei muito interessante como você terminou aí de falar, porque parece que a liberdade de expressão hoje em dia tá sendo colocada como a liberdade de você ser vigiado, né? Na real, tipo... Parece que assim, eles querem saber o que a gente pensa. Sim, mas não querem que a gente se expresse. Entende? É uma parada assim, que não é pela expressão, é pela vigilância mesmo. A gente é levado a ter essa ilusão de que liberdade de expressão é simplesmente você falar o que você bosta, o que você gosta, qualquer bosta, se explanar assim e tal. Enquanto isso é uma forma de concentração de informação, né? A gente não tem nenhum meio livre pra poder se comunicar. E quando tem uma ilusão de liberdade é pela pira de você se entregar pros caras mesmo. Acho que é só isso. Tipo, eu acho uma parada muito louca essa galera aí pós-Facebook. Facebook tem esse lado, cara, que a galera, tipo, a galera acha que tá se expressando, a galera coloca lá um comentário e tal, e as pessoas que vão curtir, vão responder, elas são as pessoas do convívio dela, tá ligado? Ela, tipo, não, tem um certo convívio, por mais que seja um convívio virtual, tá ligado? É um convívio, tá ligado? São pessoas que elas podiam se expressar de outras maneiras, tá ligado? Não, tipo... publicando aquilo no espaço que não é dela, na real, né? É... Sim, e tipo... mas... tem é bem esse lance, vigia e tal, tá ligado? Tipo... Eu acho foda, eu percebi essa galera aí pós-Facebook, uma geração, a galera tem 18, 19 anos aí agora, assim, tipo... Né, sem preconceito aí de faixa etária, nem nada. Mas é fora, eu percebi que uma galera agora tá com uma mania de comprar música, tá ligado? E eu acho essas paradas mais absurdas, assim, do mundo.